da cidade. O melhor do teatro em São Paulo. Domingão na cidade, 18 de novembro de 90. Mário Gil até o meio-dia, com alegria, com energia. Aí a primeira. Cidade. Da 10. Luz. São 11:09. Aumenta geral. E a cidade mais um, Cidade da 10. Loose. touch the lover in me and the rebel in me. Idade 10. 11:20. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador, e se encanta Cidade da de 10. 11:31. The hard way, the There's a price you have to pay. dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Fico inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. Tell me why don't we try not do Cidade da Ideia, Bad Japoy, Zohar. Cidade da Ideia, da Ideia, da Ideia, da Ideia. Às 2 da tarde tem mais. O sucesso de Beto Barbosa está no Olímpia, dias 16, 17 e 18 de novembro. Beto Barbosa, únicas apresentações. Ingressos no Olímpia e no Rodeio. Ah, e não se esqueça, após o show a lambada continua. Apoio Coca-Cola e Sim. Beto Barbosa no Olímpia é... Colou! Ganhou! Moçada do volante, atenção, hein? Placa de número OH1068. Faturando 2 passaportes da alegria lá no Play Center. OH1068. Na cidade, colou, ganhou! Meu Deus, minha família cresceu e eu preciso de um porta-mais. Um porta-mais. Não tem problema, não fique triste, aqui está. Guaraná Branco, livre um quarto, bota pra rosca. Quarto! Obrigado, obrigada. Esse era o quarto que a família precisava. Guaraná Brahma, 1,25 litros para as famílias que precisam. Vê aí o pedágio da cidade. Calafrios, agitações, nervosismo. Saia dessa, meu irmão. Minha irmã, vestibular com Fovest 91. É manhã na folha. Muitas dicas, comentários, exercícios. Folha, Fovest, Fovest. E tem ainda o concurso Fovest Pega Leves. Você participe e ganha muitos prêmios. Fovest 91, a Folha do Vestibular. Toda segunda e quarta na Folha. Folha de São Paulo. Atenção, galera. Atenção, meu amigo, minha amiga, garotão, garotona. Atenção, hein? Tá começando mais um. E é pra você. Chame os amigos, reúna a família, avise os vizinhos, todos para o carro. Pé na tábua, tá no ar o pedágio da cidade. Pedágio da cidade na Praça Coração de Maria, com a Avenida 9 de Julho, no Itaim Bibi. Começando agora, indo até meio-dia e 15. O Furgão 969 está esperando as 15 primeiras pessoas que tiverem o adesivo da Rádio Cidade colado no carro ou na moto para ganhar um LP do Lulu Santos. Os demais faturam convites dos filmes que estão em cartaz na tela da cidade. LP do Lulu Santos e convites dos filmes que estão aqui na tela da cidade. Começando agora, Praça Coração de Maria, com a Avenida 9 de Julho, no Itaim Bibi. É o pedágio da cidade. O melhor rock and roll, lá no palco, novidade que chegou. No pão integral, salada de presunto também. Salada de presunto do Bob. E no dia 14 de dezembro, a Rádio Cidade e as pilhas Duracell vão dar um cadete 0 quilômetro para você. E para participar é muito fácil. É só comprar uma cartela de pilhas Duracell, recortar o nome da pilha que dura mais e mandar para a caixa postal número 66.101. Eu repito, hein? 66.101. CEP 05311. Ou depositar em uma das urnas da rede Drogasil, tá bom? Participe. Afinal, não é todo dia que você pode faturar um cadete 0 quilômetro. É a super promoção da Rádio Cidade e das pilhas Duracell. Companhia Melodramática Brasileira apresenta Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, uma tragicomédia musical de Carlos Alberto Soffredini, com Laura Cardoso, Xuxa Lopes e um elenco mágico sob a direção de Gabriel Vilela. Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, de quarta a domingo no Teatro Sesc Anchieta, Rua Doutor Vila Nova, 245. Produção Arte e Cultura. Promoção Cidade. E você vai ligar agora para a Rádio Cidade pelo 252-6981. Vamos para a melhor da hora daqui a pouquinho. Tá valendo um par de convites para o filme Gus do Outro Lado da Vida. E mais, o disco com o tema do filme. É só você ligar. 252-6981. Fábio Júnior. Beleza. Uma fazenda grudada na alma. De volta ao começo. O caminho tem de volta. vida tem a sua porta. E o que se faz aqui se vê depois. A faca é cega, mas ainda corta. Quem disse o que já era, ainda não.